Shalom, shalom, graça e paz. Eu sou o pastor Dagoberto Ortiz, do canal Buscando a Deus. E vamos continuar a leitura do nosso livro, A Resolução de Todo Homem. Livro escrito por Hendrik Alcon. Leitura autorizada pela editora BV Books. Hoje nós estamos entrando no capítulo 7. Decida abençoar seus filhos. Gênesis 28, 3 e 4. E Deus Todo-Poderoso te abençoe, te faça frutificar e te multiplique, para que sejas uma multidão de povos. E te dê a bênção de Abraão a ti e a tua descendência contigo, para que em herança possuas a terra de tuas peregrinações, que Deus deu a Abraão. Eu abençoarei meus filhos, e lhes ensinarei a amar a Deus com todo o seu coração, toda a sua mente e toda a sua força. Cada menino que veste um uniforme de beisebol e enfrenta o arremessador levanta o seu bastão com esperança, mas a intensidade dessa esperança depende do nível da sua autoconfiança. Muitos vão para o jogo apenas esperando que não sejam derrubados ou socados. Alguns esperam que o lançador vá até eles primeiro. Outros só esperam que mande a bola de qualquer jeito, para algum ou nenhum lugar. Mas imagine um menino cujo pai joga atualmente nas principais ligas. Ele o viu dando voltas em base no estádio enorme, diante de milhares de fãs delirantes, e conhece os jogadores da equipe de seu pai pelo nome. Ele já está balançando o taco de plástico no quintal desde quando usava fraldas. O beisebol está em seu sangue. Quando enfrenta o arremessador, olha para a arquibancada e vê seu pai torcendo. Ele levanta seu bastão com uma visão maior de sucesso em seus olhos. Ele sabe que deve rebater aquele arremesso muito bem e realmente acredita que pode fazê-lo. E aquela tacada, aquele jogo é apenas o começo. Ele se vê jogando beisebol na escola, na faculdade, até mesmo nas grandes ligas. Seu pai disse que ele pode. Ele ouviu histórias reais do sacrifício de seu pai, o trabalho duro e as aventuras em busca de jogar profissionalmente. Seu pai colocou cartazes dos grandes nomes de todos os tempos na parede do quarto do seu filho e passou horas com ele treinando. Ele se comprometeu com seu filho a dar com ele cada passo da viagem para fazer o que for possível para que ele se torne bem-sucedido. Ser assim é ter uma definição melhor de sucesso, e essa é a sensação de ter a bênção do seu pai. Muitos pais têm padrões muito baixos quando se trata de definir o sucesso para seus filhos. Alguns não querem que eles não atrapalhem suas vidas, e outros esperam que eles se formem na faculdade e encontrem um emprego decente. Embora isso pareça nobre, não é impressionante aos olhos de Deus. É como esperar que o filho só chegue à primeira base. Mas o que é sucesso para seus filhos? Será que eles sabem? Você já disse a eles e conversou sobre isso? Eles viram você trilhando seu próprio caminho de sucesso? Esse quarto ponto da resolução fala sobre colocar a visão de Deus na cabeça deles e depois fazê-la entrar em seus corações. O verdadeiro sucesso. Quando Moisés ficou diante do povo de Israel para fazer seu último discurso antes de morrer, ele corajosamente redefiniu o sucesso para eles. Amará, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Deuteronômio 6,5. Posteriormente, Jesus se refere a isso como o maior mandamento de todos os tempos, ou seja, Deus está nos chamando para fazer a melhor coisa de todas, amar aquele que é maior de todos, Deus, da melhor forma, com todas as forças. Se alguém acha a fama e prosperidade no mundo, mas não conhece esse amor, esse alguém, na verdade, não tem nada. É da vontade de Deus que nós o amemos, o obedecemos e vivamos para Ele. Deus pede, Deus deve ser sempre a nossa maior prioridade e nosso primeiro amor. Mas não é apenas assim que definimos o sucesso para nós mesmos. Nós também temos que defini-lo como pais para os nossos filhos e netos. Vê-los viver para Cristo é infinitamente mais importante do que o seu sucesso no campo ou na sala de aula. É mais importante do que qualquer prêmio que venham a receber. E é melhor do que a garantia de um trabalho fascinante ou do que ganhar muito dinheiro. Amar a Deus e realizar a sua vontade é vencer na vida. Ponto final. Mas essa mensagem é mais do que uma mera informação para os nossos filhos decorarem, ou do que uma frase de efeito para dizer uma ou duas vezes, na esperança que eles entendam. Moisés nos disse: precisamente de que modo podemos incutir essa verdade na vida dos nossos filhos. Deuteronômio 6, 6 e 7. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração e as ensinará a teus filhos. E delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho e deitando-te e levantando-te. Devemos guardar duas partes principais dessa mensagem. Primeiro, a palavra de Deus deve estar no seu coração. Crianças que abandonam a fé são geralmente aquelas que não viram Deus trabalhando ativamente na vida dos seus pais. Mas elas desenvolvem um desejo intenso por Deus quando os veem amando a Ele, caminhando com Ele verdadeiramente. E quando vêm as bênçãos e recompensas da obediência em primeira mão, seja deleitando-se com sua criação, contando-lhes com entusiasmo histórias da sua palavra, ou celebrando sua bondade em uma conversa diária, você deve deleitar-se no Senhor diante dos seus filhos. Você não pode mostrar a Ele as verdades que você mesmo não está vivendo. Então, quando Deus responder suas orações, compartilhe com eles. Quando Ele mudar o seu coração ou te ajudar a vencer as tentações, celebre junto a eles. Quando enfrentar um momento de sofrimento ou perseguição, deixe-os ver a força de sua fé. Mostre como Deus trabalha em sua própria vida e nas suas próprias palavras. Uma oração claramente respondida pode incutir poderosamente a fé em Deus no coração de seu filho. Um erro confessado pode humildemente ajudá-lo a ver a realidade da redenção de Deus. Cada dia proporciona novas oportunidades para você fazer da sua vida com Cristo uma experiência e ser mostrada para toda a família. Deixe-os perceber que o seu amor por ele faz você levantar da cama todas as manhãs. Em segundo lugar, a formação do amor dos seus filhos por Deus deve ocorrer no contexto de relacionamentos íntimos. Essa formação deve ser parte das suas interações diárias com eles, ao cumprimentá-los à mesa do café, ao encontrarem-se pela casa, tendo conversas espiritualmente ricas no carro ou durante o jantar e orando juntos todas as noites antes de ir dormir. Ajude-os a se apaixonar por Deus. Você não precisa ser eloquente ou especialista para fazê-lo. São aqueles, será que você sabe? Ou, ei, falando nisso, nos momentos mais significativos para seus filhos, coisas que você fala enquanto está no quintal, indo a uma loja ou trabalhando em um projeto juntos. Discipular todas as nações começa com seus próprios filhos, falando sobre Deus ao longo do dia e, mais importante, demonstrando amor por Ele em sua própria vida. Você cria filhos e filhas de sucesso por várias gerações, mas tudo começa no coração deles. De coração para coração. Um dos ingredientes mais importantes para o sucesso dos pais é cativar o coração de seus filhos. A pesquisa mostra que os cristãos estão teologicamente perdendo a próxima geração. Mais de 90% dos filhos nascidos de novo estão rejeitando a verdade absoluta na qual seus pais acreditam. O respeitado apologista Joseph McDowell explica dessa forma: você pode explicar a verdade da melhor maneira possível, mas se o coração do seu filho ou filha não acredita que você o ama, ele irá de encontro à sua verdade. As pessoas tendem a adotar o ensino e as crenças daqueles que mais amam. E seus filhos não são diferentes. Eles estão muito mais propensos a aceitar a verdade que você ensinar se você tem amor e relacionamento de coração para coração. Quem tem seus corações tem seus ouvidos. Isso nos faz entender porque Deus terminou o Antigo Testamento com a necessidade de restaurar o coração dos pais aos seus filhos e o coração dos filhos aos seus pais, em Malaquias 4:6. Quando essa restauração não acontece, os pais trazem a maldição de relacionamento quebrantados para sua casa e a verdade é abandonada. Assim, o sucesso de famílias cristãs realmente depende dos pais para pastorear o coração dos seus filhos. Um dos maiores desafios para qualquer pai é saber como exercer a sua autoridade adequada, sendo um servo líder bondoso ao invés de um tirano exigente. Alguns pais estão satisfeitos apenas com a obediência externa. O coração não importa, pois eles apenas querem que seus filhos se comportem. Mas os filhos nessa situação não vão aproveitar a chance para desobedecer quando seu pai não estiver por perto. Eles vão procurar autoafirmação em outros lugares, com as pessoas erradas em lugares errados. Dá para saber quando um pai não tem o coração de seus filhos. Você sente o desrespeito e raiva, a amargura e a distância emocional. Os filhos não querem estar com ele e eles já não ouvem. Mas aqueles que confiam nos conselhos, na liderança do seu pai, mostram que eles têm sido proativos na conquista de seus corações. Dá-me, filho meu, o teu coração, disse Salomão a seu próprio filho, e os teus olhos observem os meus caminhos. Provérbios 23, 26. Dr. S.M. Davis sabiamente explica assim: o ingrediente principal na educação das crianças é ganhar seus corações cedo, protegê-los e ser extremamente vigilantes para não perdê-los. Se perder, você deve descobrir rapidamente onde e quando você os perdeu e colocar em ação um plano para obtê-los de volta, sem se importar em fazer o que for preciso para resgatá-los, independente de quanto tempo ou problema ou dinheiro necessário para obtê-los de volta. Você deve decidir o preço que está disposto a pagar. Você sabe como fazer isso se já flertou ou cortejou alguém? Dá para dizer se seu coração está com ela ou não. Dá para saber quando algo não está certo, quando a conexão entre vocês está tensa. Se essa for uma relação que você realmente quer levar adiante, você deve conversar com ela e tudo que precisar. Deve se esforçar ao máximo, cumprir qualquer promessa e fazer o que for preciso para certificar-se de que o coração dela é seu e que ela saiba que o seu pertence a ela. Porque o seu relacionamento com seus filhos deve ser diferente? Jesus era tão fiel a seu Pai Celestial que ele era capaz de dizer: tudo quanto ele faz, o filho faz igualmente. João 5,19. E aqui está o porquê. Porque o pai ama o filho e mostra-lhe tudo o que faz. João 5,20. O pai conhecia o coração do seu filho e o filho confiava o seu coração ao pai. Até que ponto você possui o coração de seus filhos? Até que ponto seus filhos estão certos de que possuem o seu coração? Hoje eu deixo com vocês para a meditação esse áudio. Um forte abraço e até amanhã, se Deus permitir. Eu os abençoo em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.